giorno, due e due, a te breve. Quando ele está ao vador, muito boa tarde, 1-7-9-0, decola a pista 1-0, cruza 2.000 pés. Paração pro 090 ao gol, 1-7-9-0, cruza nível 2-5-0 pés, em ascensão 3-7-0. Dota no nível 370. Quente, o voo 790 está só no topo, porém nada. Tucano, Coronel Decimal, 39963. Salvador, boa tarde, 39963. Deserto ainda bom, 39963. Salvador, boa tarde, canal 6213. Salvador, por favor. controle azul, cinza, azul. Quase 2 mil litros, obrigado. Controle 198, deu 443, bora. Controle Salvador de Boa, deu 4463, passa 1500, fecha. Para nível 180, confirmando que ele já é o final. 98 voa. Controle voa no 867, bom dia. Pode voar, Alessa. Só no 860, 67.